Salve nosso mestre Arlindo Cruz, nosso compositor maior. Eu tenho tanto pra te falar, não sei por onde vou começar. Toda hora que eu te vejo, quase morro de desejo. Acho que é paixão. A timidez tentou me calar, mas dessa vez não posso guardar. Toda hora eu te admiro, toda hora eu te respiro. Acho que é paixão. Será que é amor, meu povo? Será que é amor? Parece muito mais, meu anjo, minha flor, minha canção de paz. A luz do teu olhar, parei o meu viver, não posso mais ficar sem você, não deixa. Um oceano de amor que não pode secar. Minha paixão é, eu te juro, é pra vida inteira. E você pode usar e abusar de amar. Não deixa dadar. Avisei pra gente não brigar, que tanta dor só ia machucar. Eu avisei que a gente tava mal, doce paixão que se tornou sem sal. Eu te falei que ia sufocar, mas seu rancor não me ouviu falar. Ó, canta bem alto que meu tio Reinaldo tá ouvindo lá de cima, vai! Te avisei que a vida era um jardim e tanta flor precisa de emoção. Eu avisei que o amor que havia em mim era bem forte, mas caiu no chão. Eu te falei que tava assim, assim. Ficou sem graça, ficou tão ruim. Você fez tantas que enlouqueceu. Agora viu que me perdeu. Porque a dor dói de verdade. Chora toda a dor de uma saudade. Chora e pede ajuda lá no céu. Chora e jura que não mereceu. Que amargou o fel da solidão e não valeu, não, não. Diz então que se arrependeu, que não vive sem um beijo meu. É tarde demais. Avisei pra gente não brigar. Fui lá na Bahia de São Salvador, peguei o axé nesse canto de lá. Voltei pro meu rio do meu redentor, pra ver meu amor que era lá de Irajá. Tô cheio de saudade do nosso calor, e tudo que eu quero é chegar e poder vocês te abraçar. Matar a vontade que tanto senti. Sem o teu carinho não dá pra ficar. Rezei para o nosso Senhor do bom fim e trouxe uma fita pra te abençoar. E tive a certeza que a gente é assim. Um longe do outro não dá pra ficar. Não dá pra separar. Vem! É você que não tira do amor. Yuri Marçal sabe todas, né, mulher? Esse conhece repertório de pagode. Eu vou seguir da trilha. Salvador, peguei o axé nos encantos de lá. Voltei pro meu Rio do meu Redentor. Do meu Redentor. Quem gostou, barbarulho?